2 de volta ao controle. Salvador, espera visual, espaço é 1.700 e visibilidade acima de 2 km. Ok, Bravo, funcionando agora 6213, está pronto para cópia. 6213, autorizado Galeão, nível 360, decola Pistona 0, curva direita, saída da El, Luda Irumi, e até novembro 857, Monte. Mike Oscar Lima, Serra Uniforme, controle Salvador, opera 1208, transponder 5036. 360 lá para o Galeão, decola da 10, curva direita, perfil da E, da El, Pena Morte, Batalha Alfred, November 8, 7 até Monto e 5036 no transponder, Oceanel. 6213, chega da El de Irumi, chama pronto para o tiver estranhamento. Da El de Irumi, chama pronto. Meu bom dia, essa é minha identificação, autorizado será da Mari. Desse dia, para o nível voo 070. Esse dia, nível 070, se possível, para o estado, em metro e na comércio. Esse primeiro eu vou seguir como número 4 na aproximação, mas tem que seguir. O perfil metro e na comércio. Primeiro aeronave. Romeu e Juliette, Charlie Papá, possível. Romeu Juliette Charlie Papá, sendo código 5056, mantém 5 acessos de corredor, reporta em Paris. Estudando 4-4, Otávio Lima. Estabilizado ILS 506 ou 504. Estabilizado o azul 40756. Azul 4076 completa com a torre 1195. 18895, boa tarde, 4076. Salvador, boa tarde, azul 4076. Visual estabilizado X-Ray da 10. 0076, boa tarde, fogo autorizado 10, vento 190 graus, meia do dia nós. Controle. Sou 1962, essa é a identificação. Autorizada a chegada a Mari, terça via para o nível voo 070. Sou 1962, mantém o perfil da chegada, vai seguir como número 4 na aproximação em Salvador. Romeu, Juliette, Charlie, Papá, quanto possível ser estimado de ingresso na terminal hora, Caju, seu povo. Romeu, Juliette, Charlie, Papá. Ah. Porque ele é o certo, tá controle? Para se registrar os corredores, você tem condições de subir para o número 710. Siga. É que o Zulu de Papá, se você parar no número 710 para ajuste no corredor visual, se reporta Paripe. Paripe. A aeronave se encontra cerca de 12 horas a 11 milhas à sua frente. É o Eco Charlie 20 no 1510. Papá, é estimada no, na fila final ao 1610 e Aracaju ao 1610. Pode copiar. Da 329-1050, pode receber. A pessoa no meio desse aparato 3 mil pés, o ajuste no 017. No 017, 3 mil pés. Novo Salvador Azul, 4076, livrando. 4076, prossegue o taxi Alfa, reportando Juliette, como que irá guardar a posição 03 ser liberada. Gente, Alfa, Guarana Juliette, está esperando a posição 03 ser liberada. Então, 3 no meio, após o SAP, desce direto para 2 hotéis sem restrições, o ajuste no 017, autorizado, final ILS, reporta estabilizado. Após o SAP, 2 hotéis sem restrições, autorizado ILS, reportará estabilizado, tá? 3-2 novamente. Controle, o Lula de Amapá. Consiga. Após Vera Cruz, seria ingresso pela Raya Axé? Ativo, o senhor após Vera Cruz vai para o curso Interlagos. Negativo, tá com o Lima. Informação do sinal primário, do reflexo primário da nossa aeronave. Confirme. Tem algum sinal primário da nossa aeronave? Negativo, nenhum sinal, nem primário, nem secundário. Sinal e após árvore, após árvore, possibilidade de voar óculos. Gente, aguarde a coordenação com o centro do ciclo, passando 2 vezes. Observe 4 para cima. Então, 157, o Otávio Silva Lima. 04, reporte ingressando na CTV. Autorizado, chame o meu pai, 4167. Eu sou para o ajuste 107. É, ele faz para 1960. Negativo, nenhum sinal, nem primário nem secundário, o ataque do Lima. O 864 reautorizado, após a aeronave da Azul na curta final, alinhar e manter a ano zero. Após a aeronave na curta, ele mantém o zero, boa noite, 64. 160, voo direto, vitória da conquista. 160, nível direto, conquista, o passarinho 2262. Controle, o Juliette Arpapá. Prossiga. Já na posição Paripe, meio-quieto, fica para a direita da Aracaju, livrando os limites da área proibida. Eco da Fox, controlado, Siri, meu pé, da coluna 7, curva direita, corredor Axé, controle 1208, transponder será o 0146. Bora. Então, se a sua palavra prosseguir para Aracaju a 1.100 pés? Sim, mantevo livrando ali o área proibida, mexendo um pouco ali, depois voltando a mexer. Abaixa a altura via pista, rebaixa ligando na Papau, até o Tulurima. Autorizado o ingresso, abaixa a altura, rebaixa ligando na Papá. Azul 5048, cola os 23, direita, sala 1, 21, decimal 1. Direita, 21, 1, azul 5048, boa tarde. Voo 1864, vento 210 graus, 89, autorizado decolagem de 100 a 0. Teve decolagem de 100 a 0, boa noite, 64. Correta 3216, boa tarde, estabilizado o sinal, LS, X-Ray. 3216, boa tarde, continua aproximação, guarda pista livre. 4316. Mande-se para 2000 pés, ajuste 017, autorizado sinal, LS, reporte estabilizado. 2000 pés, eu vou estabilizado, acho que não era 6356. 2. Ajuda 3076, observa o táxi do Embraer da companhia, pode ingresso de Juliette, posição 03. Juliette, pode estar esperando a companhia, Juliette 03, azul 4076. Azul 4167 para o táxi, está alternando Ribeirão Preto, autonomia de 4 horas e 40, POB 88. Patrono 67, autorizado táxi via Índia, Pantama, 0, chame torre 11895, ajuste altímetro 017. Autorizado táxi, ponte de espera 11895, ajuste 1017, azul 4167. Teve pouso no 0, 3216. Voo 1864, decolou 25, controle 90, decimal 8, bom voo. 1908, muito obrigado, bom voo também. Confirme. Seria possível para solicitarmos um código mais alto, 7000 e coisa, para o teste nessa faixa do telefone? Aguarde será coordenado, Hotel Sul Lima. Hotel Lima, nós estamos mantendo 0157. Se possível, um código mais alto, mais alto, que está depois do telefone. 100 por 3 minutos. Ao aeroporto estará à sua direita, reporta visual. Gente, proa 110 por 6 minutos do Papá, reporta visual. Proa 100, use Lua de Papá. Proa 100. Torre Salvador Azul 4167, ponto de espera. 4167, quando autorizado, decola de imediato? Afirmativo. Posso entrar na linha e manter 1 a 0. Posso entrar na linha e manter 1 a 0, 4167. 7050-1962. 1962, esse tem recepção para 2000 pés, ajuste 017, autoridade sinal ILS, reporte estabilizado. Poderia confirmar o ajuste no 017? Seja mais correto. Gente, para 2015. Confirma o motivo completo? Estamos indo, mas estamos mantendo o táxi aqui com o código 01 na 57, próximo à intervenção. A dano via 2, informa se houve alguma resposta do código telefone. Ainda negativa a resposta, estamos coordenando com o centro telefone mais alto. Confirme, é Papatango, Papa Romeu ou Papa Papá? Papatango, Papatango até o Filo. Ciente, grato, estamos coordenando com o centro. Zero Taubaté. Contorno Salvador, opera 1208, transponder 5063. Autorizado nível 360 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, segue Mótima, aerovia Antesolou no 0, Taubaté. Controle 208, transponder 5063. 3206, boa tarde, livrou na escuta. Leão 3216, autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette, posição 5, no pátio 3216. Salvador? TNT, palão reduz, palão na 7, confirma? Afirmo, reduzindo o sinal na pista autorizada, dessa cara 1 no meu pé. Meu pé, seria a cabeceira à minha direita, é isso? Afirmo. Até o Filho Lima vai retornar para o grupamento aéreo, que vai aqui, o Hotel Filho Lima, por gentileza, mantenha a Taxi Quebec, tem maranaga agora para pouso 9 na 7. Hotel Quebec, vai entrar na direção do hotel e aguardar o pouso da minha para retornar. Esquerda via Papal, o Hotel Filho Lima tem maranaga taxiando. Esquerda. 6356, pouso autorizado na 0, vento no 90 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, 6356. 4167, decolou 29, controle no 20, decimal 8. 1-2-0, retorno controle, tenha um bom dia, azul 4167. Cuidado da foca, rebaixa no ponto de cara da Papal, ajustando 017. Vamos lá na Papal. 3-4-0, Redael, 4-1-7. Gente, mantenha a Quebec aguarde. Meu sente. Romano 0, chama o salão 211. Mata para final da 90, dá uma 7, ó. Filurim da Papá, atende a esteira de turbulência da Airbus 319 da Avianca, pouso autorizado, pistão na 7, serão 200 graus, 8 nós. Tente autorizado nosso pouso, Filurim da Papá. O controle, reporta Interlagos. Reporta Interlagos, 04. Vitor Lima, após Eudes e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transpondo 25033. Sou 1864, frequência 126, decimal 85, alter 125, decimal 45. Ah, positivo, 12285, 1245, altera. Muito obrigado. E pouso, Golo 962, 990. O Inza Papá, solo 32, confirma o pátio. Cliente, ultrapasse o track create, faça um backtrack e mantenha a posição. Taxi mais à frente, faça um 180 e mantenha a posição. Hotel Quilo Lima, condições de taxi agilizando até o pote 4? Abaixa a altura pela 1-7, reparte livrando no pote 4 até o Quilo Lima. Zero, confia em sua cópia. Zero, bom. Quilo Cruzado com Fins, nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saída Ambos Elefa. Viado 3121. Controle Salvador Pera 1208, transponder 5072. Sente autorizado com Fins, nível 360, com faro rápido do Fins, voo 3121, decola pista no zero, curva direita. Saída Árvore Elefa. Transponder 5072, controle a posse no 208, voo no 4. 5072, transformas no pronto, pushback, sumamento no 454. 0072, reporta pronto, 44. Transponder, o Hotel Tulo Lima. Eu vou passar com o filme, tem um andar de destino? Gente, estamos em condição da Caifra Aero. O meu já falou que o centro deverá seguir para o 4-4. Então, taxi à sua frente, seguindo a aeronave que irá alinhar. E após ingresso na taxi Oscar, a sua segunda esquerda. Segunda esquerda, via taxi no 962, eu falo aos 34, direita, só 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1. Para o Copa. Copa 04, mantenha-se via corredores. Ingresso no corredor Interlagos. Reporte na rotatória ou visual com campo. Ingressando na Interlagos, reportará ao visual ou rotatória. Azul 4167, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Recife 95, 13325, bom dia, 417. Horas de 40, 94, Ribeirão Preto. Salvador, azul 5021, pronta no ponto de espera. Azul 5021, boa tarde, Alinda, coluna 0, vento 280 graus, isso nós. Alinda é coluna 0, 5021. Estabilizou, Dan 31, 44. Dan 31, 44, complete final LS, chame a torre 118, decimal 95. Vai chamar a torre agora 118, decimal 95, Dan 31, 44. Azul 2773, pista para 2000 pés, o ajuste no 017, autorizada, sinal de ação, reporta habilidade. 2000 pés, 1017, está livre a LS X-Ray, chama a estabilizar, libera a velocidade até lá. E hotel, a pedido de solicitação do controle, modifica a saída para coral, apenas coral com permanência curva direita para a decolagem. Delta Fox decolou aos 37, estrito no mil pés até a liberação do controle, 120 decimal 8. 208, obrigado. Tricórdia, ataque no Lima. controle, boa tarde. Papatango, Eco Delta Fox. Papatango, Eco Delta Fox 7, mantenha as condições visuais, corredor Axé, 1 mil pés. Arrote, vamos manter o Axé no meu pé, assim que possível, senhora, por aí direta de Sereia no 045. Papatango, Eco Delta Fox 7, sim, autorizado direto Siri. Submantendo o voo 045. Estamos girando, seria no 045, campeão. Prossiga. Papa Romeo e Juliette, Charlie Papa, serviço radar encerrado, 20 milhas de Salvador, da presença em frequência livre. Ao ingresso da terminal de Aracaju, chame o mesmo na frequência 120 decimal 3. Controle, bom, Azul 5021. Azul 5021, contato radar, curva para nível de voo 360, saída da El. Após 2000, Rui Leda. 360 da El, 2000 Leda, boa. Zero. Entra autorizado. A ingressão é terminada em Aracaju, chama o mesmo. Copa 04, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 1-1-8-9-5 para o Copa 04. Alô, Gol 2067 para o táxi, com 147 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão. 04. Três mídia, no ponto de parada pista no zero, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 7. Três mídia, ponto de parada 1895, no 0 no 7, igual no 2067. Márcio, prossegue sinal pista 17, reporte na mesma. Reportará sinal da 17. Bomba 1-0, está autorizado o cruzamento no 0-2-8, após prossegue. Delta Alfa, reporta loja da Taxi Juliette. Confirmando a guarda líder, passa 5 no aeródromo. Afirmativo. Sim. Senhor, bom dia, Azul 2773, passou Duna, estabilizado o visual. 773, continua a aproximação, guarda fica livre. Sua escuta. 5021? Eu sei, é. Seria possível de Motiva? Agora de coordenação com o Centro Recife, Azul 5021. Ok, graças. Fala, boa tarde, Deltan 33. Bom, confirmando o Deltan 3144. 374 está autorizado o táxi Alfa, reportando a sua Juliette, informo que irá da passagem ao Brasília da Força Aérea. Alfa antes da Juliette, da 3144. Apenas confirmando o bandeirante da Força Aérea. Alfa 0, ingresso Juliette, contorna parte 1, Índia, contorna no 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0, no 6. Azul 5021, autorizado, direto Motiva. Motiva, grato. Correu Copa 04, de base para a final da 1-7. 0, Fátima, 3, 1, 4, 4. Vento 1, 2, 0 graus, 8, 9. Copa 04, copiou? Poderia cortejar para o copo 04? Pouso pairado, cabeceira 1 no 7, vento 2, 0, 0 graus, 7, 9. Pouso pairado na 1 no 7, copo 04. Azul 273, informa um helicóptero, tipo CR50, pouso pairado, cabeceira no 7, não interfere a aproximação. Paciente 2773. Negativo, ataque do Lima, não recebo seu código. Papá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Papá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, sempre. Mantenha as condições visuais, 500 pés, reporte final para pouso. Papá, Romeu, Lima, Romeu, Juliette, confirma o destino e o nível solicitado. Via Oscar November 857, Mous. Mike, Oscar, Lima, Serra Uniforme. Controle Salvador, Pera 1208, Transpon 25067. Aguardo transferência para o centro Recife. Espera um tempo, espera. Azul 2773, solo 45, direita, solo 121, decimal 1. Viva pela direita, chamará solo 1211, azul 2773. Gente, está autorizado Galeão, nível 400, decola pistão 17, curva direita, saída da El, Leza, Irume. Via até November 857, Mouto. Mike, Oscar, Lima, Serra Uniforme. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponde 5067. Alinhar e manter na série, 10. Diz que em que uniforme que o treinamento está correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, para acionamento, táxi da colagem, chame torre agora em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 097. O azul 2773, jogou a pista, Madel. Leco. 73 está autorizado Alfa, Kilo, 3 Romeu, 243, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, até a posição, 3 Romeu, azul 2773. Agora Salvador, vamos no 454 para o pushback de acionamento, posição 01. Livre pushback de acionamento, posta táxi, 454. Liga, controle 1, 20, décima 8, mau voo. 208, obrigado, voo 2067. Motor de Salvador, o voo 2067, cruzando 1000 pés. Voo 2067, contato radar da colagem, fuga para nível de voo 360, saída da El. Após 2000, voo Leda. 360, saída da El, após 2000, voo Leda, voo 2067. Dória, nível 340. Decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Lisa Pidese, via Pesuru 44. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponde 5101. 251, alterne 13325, bom voo. 251, 3325, graça, boa tarde. Papá Romeu Lima, Romeu Juliette, o Centro Recife solicita que o senhor suba restrito, então nível de voo 360 e voe direto o fito. O seu procedimento está correto, são prontos, o chuback saneamento. Está pronto, 2409. Papai Romeu Lima, Romeu Juliette, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Romeu, Alfa Bravo, frequência livre. Bravo. Uno 603 copiado, Papatango é o Delta Fox, pra chamar a dúvida. Uniforme, alinha e mantenho na 7. Bomba 10, contato radar em decolagem, tudo para nível de voo 100, saída Coral. Uma 0, voe direto Coral. Grato, direto Coral, com Bruno Zero. U2067, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Centro Recife, 125, 1, alterne 13325, gol 2067. Hotel Salvador, Alfa Papango Lima, Bravo Lima, cruza 270 até o 150 com a mais. Papatango, Lima, Bravo, Lima, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada mar. 050, via chegada mar, Lima, Bravo, Lima. Vamos ver o ano 44 para o táxi 86, boa, 302, autonomia, apenas. Uniforme ciente, mantenha a posição. Aeronave decolou à frente, sem menor performance. O estúdio subindo é conflitante. Estou só aguardando a liberação do controle. Até o passageiro da 1-0 mandou pronto. 2-3-2-9-1-4-1-4. Boa tarde, bom trabalho. Grato, bom voo. Vai utilizar nosso plano. Após decorar o Caravelas Yildiz. Confirmar manter o Caravelas Yildiz ou manter o eixo da aerovia? Rumba 190, aguarde contato com o controle. Se tiver, me chame ao meio. Estamos mantendo o perfil de agosto em 777. Repatando Eco Delta Fox 7, do Cida Critério, ajuste Salvador 10107, serviço radar encerrado a 44 milhas, sudoeste Salvador, da presente frequência livre, o Papatango Eco Delta Fox 7. Coordenação, eu fico uniforme. Quente, já agora autorizado pelo controle, livre de decolagem 17, vento 190 graus, 109. Mentir uniforme decolou 5.000, controle 90 decimal 8. É, mandou 208, boa tarde. Bom, no 454, livre decolagem 1.0, vento 190 graus, 109. Decolagem 1.0, voo no 454. Só para o nível 400 na saída da EL. 400 da EL, isso que é uniforme. Yankee uniforme, informa o tráfego à sua direita, posição de 1 hora, 12 milhas, com o mesmo rumo, cruzando meio a milha em subida para uma centena, é um bandeirante. Partiu, senhor, vamos cruzar 3 mil pés aqui, em 30 segundos a gente ultrapassa a aeronave, senhor. É sim. O Chanel 62, 13, 1-1, pushback, acionamento. 6213, autorizado a confrontar. Autorizado a porta-ataque, 6213. Eu não faço 54, decolou 57, controle no 20.8, meu bom. 208, 4. Autorizado de imediato no 03, 04089. Quatro. 454, boa tarde, contato radar, vou para o nível 360, autorizado saída a direto elétrico. Vai curva à direita, direto elétrico por 360, vou na 454. O Whisky Yankee Uniforme já ultrapassou o bandeirante, ó. Whisky Yankee Uniforme. Tango Lima, Bravo Lima, autorizado a sinal do ILS, X-Ray para pistão 90, desça para 2.000 pés, o ajuste 9097, informe e estabilizado. Autorizado o procedimento ILS de 190, X-Ray. Autorizado 2.000 Lima, Bravo Lima, informar a estabilidade. Azul 2759, me confere pronto 4 consciência. Confirma. Autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, conforme rota, plano de voo, nível 360, decolo 0, primeira curva direita, perfil de saída, Arbor Elefa. Transponder 5115, controle 20, decimal 8, azul 2759. Autorizado com fim, de voo 360, Zepero Zulu 21, decola da 10 na árvore, transmissão Elefa. 5115 no transponder, controle Salvador, 208, azul, 4274. Correto, contingimento, tinha uma pronta post 09. Pela 3216, formação mais, autorização, Fortaleza. Pela 3216, agora só um minuto, copo, você demonstra o frutinho. Na sua escuta, agora. Salvador, muito boa tarde, Azul 2788 para Paulo Afonso. Azul 2788, boa tarde, informação em curso é a Mike, agora é só um minuto 4, número 2, prepara a saída Momo Frutino. Pode repetir a saída? Momo, transição Frutino. Deixa eu olhar. Solo Azul 4089, está com 74 agora, no início 3 horas e 40, alterando Galeão, solicita ataque. Finalmente, o Proveu 30 táxi, azul 4089, direita Índia, ponto de espera, destino 0, torre 11895, quem negar no 0 no meio. 1016, táxi 74 a bordo, azul 118, só confirma 95, azul 4089. 118, destino 95, confirma. 118, azul 4089, boa tarde. Esquiate uniforme, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 1251, 3325, uma boa tarde, senhor. Tá. 9 para pushback atualmente. Azul 27599 aguarda, temos a aeronave 111, já terminou o push, eu pedi para o táxi em 1 minuto. Só aguarda e manter a posição. Positivo, aguardando, 275. Sonho Azul, boa tarde, Azul 4089, está pronto, ponte espera da 10. Azul 4089, autorizado a alinhar e decolar, pistão 90, vento 190 graus, 99. Alinhar e decolar da 10, Azul 4089. E alterna 1260. 288-260, agora 454. Obrigado. Tá atualizado no ILS, que saiu da 10 Lima pra mim. Lima Bravo Lima, completa final, Xametô, Salvador, 71895 e Cabo Pouso. 1895, obrigado. Então, Juliette Serretão, comparação do Metrocópio, número 3. Prepara a saída, para a saída, e a informação em curso é a Mike. Uma boa, Papatango Lima, Bravo Lima. Lima, Bravo Lima, ajuste 1-0 no meio, continua a aproximação, aguardar a autorização de pouso. Intenções do Lima, Bravo Lima, se possível, é propor cancelamento e prosseguir base pela direita da 1-7. Lima Bravo Lima, chame para o cancelamento. A partir de agora, Lima Bravo Lima propõe cancelamento e prossegue visual para a cena do ventão no 7. Gente, Lima Bravo Lima, plano cancelado 04, curva esquerda, gire base pela direita, reporte final 1-7. Cancela final da 1-7, Lima Bravo Lima. 3-0 a cauda. Cancela agora, despeque a cena 1-2-7, 5-9. Azul 2788, ponto, copo para Paulo Afonso, o nível 30170. Azul 4089, decolada 04, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. Boa tarde, né? 80, decola a partir da terceira 0, primeira curva, à direita, na saída Lutar. Função 5121, controle 120, decimal 8. Pode confirmar a saída para o 2782? Saída é lotar, estamos em coordenação com o controle, será que é o lotar e coordenação com a esquerda, primeira curva. Gente, preciso passar no bom, mas então, conforme a rota do plano, acionado 5121, o azul 2788 para Sierra Bravo Uniforme Fox, nível 170. Na saída lotar, pista 1-0, cruzando esquerda. Sente o planejamento correto, aponta para o sinal na parte 3, confirmando que a saída é prevista de acordo com as cartas que você está aí, você vai pode se anotar. Gente. Tráfego solo, solo Salvador, bom dia, é o gol 1867. 1867 agora, só minuto, com a posição 07, é o número 2, que está na saída da Bora Leste. Agora essa não se escuta para a cópia, 1867, tente dar, Mike. Transformação, está repetindo para 250, transformação, 1804. Tá, tio. Sinal da 1-7, baixado, checado, Lima Bravo. Lima Bravo Lima, avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 190 graus, 8 nós. Sinal pouso da 1-7, Lima Bravo. Transfer 2759, com 74 a bordo, 3 horas e 40, no caminho, alternando tranquilo. Finalizado o táxi, parte 1 no contorno, após Índia, espera de som no 0, torre 1 no 895, QNH 1-0, 1-6, mais o 2759. 15-16, contorno, parte Índia, ponto de pé, 2895, azul 2759, tá ligado? Então, Juliette Serra, tá com o ponto copo, João Duval, nível 045. Autorizado a decolagem, Janela 62 e 93. 35. Só um minuto, cuidando menos com o que eu tô, só um minuto. 3216, mantém a posição agora para push. Mantendo a posição aguardando, 3216. Meu nome é Ono, patrono, boa tarde, aciona a identificação, autorizado a chegar a BOF, desça para o nível 050. Autorizado com a BOF 050. Oceano 6213, decolada 08, controle 120, decimal 8. 1208, 6213. Controle Salvador, Oceano 6213, saída da El. Oceano 6213, boa tarde, contato radar, suba para nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6213. Bomba 10, está agora 5 milhas para posição coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus na frequência 120 ou não. Bom. 139.000 está autorizado a sinal do ILS, desça para 2.000 sem restrições, o ajuste permanece 10 no meio, informe estabilizado. Autorizado, S-2, Azul 2759, autorizado a alinhar e manter pista 10. Ali mantendo 10, Azul 2759. Decola a partir da cabeceira 35, conforme coordenado, estou direto em coordenação com o controle em 1208 e o transponder é o 5132. Treinamento correto. Confira se a gente ouviu o Pátio que se encontra. Sim, Flight Level 170, contact now Recife Center, frequency 125.1, informable 133.25. Ok, Recife Center 125.1 and 133.25, so. Para a Brasília. Se mantiver possível, 867. Autorizando o Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo nível 360, decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor Elefa. Transponder 5104, controle 120, decimal 8, gol 1867. 360 aprovado, Brasília, derrota do plano, decola da 10 no perfil da Arbor Elefa, 5104, transponder 120.8, controle Salvador, gol 1867, vai chamar o push de estacionamento. Correto, quando a gente chama agora, push 07.1867. Chamada grata. Então, o Juliette Bravo Delta, confirma a pista que decola 17, o Pátio que se encontra, Pátio 5. Autorizado para Iris, Serra November India, Charlie, conforme rota, plano de voo nível 100. Decola 17, primeira curva esquerda, perfeito saída Momo, após, em coordenação com o controle no 20, 8, direto deste.